Solo 121, décimo ao 9. Entrando direito, para o solo 9, Bolsonaro 634. Autorizada a decolagem da 17, vento 130 graus com 099, Índia, November Alpha. Paulo Salvador, boa tarde, eu vou chamar minha 314, taxa e Alpha. Marino 4, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o gate 05. Alfa, Juliette, gate 05, 6314. Felipe. Papa Romeo Índia November Alpha decola aos 3-2, autorizado iniciar a curva à esquerda, reporta para cruzamento do eixo Domo 028, Índia November Alpha. Reportará para cruzamento do 028, Índia November Alpha. O Índia November Alpha está presente, está autorizado. Cruzamento com Proa Norte, reporta liberando o eixo Domo 028, Índia November Alpha. Autorizado cruzamento com Proa Norte, reportará liberando o eixo Índia November Alpha. Dia 101, boa tarde, prossiga. 396, chame torre 11895. 395, bom, prerrogamento. O 1807, desça para 2000 pés, ajuste no 0113, autorizado sinal ILS, reporta estabilidade. 2000, 0113. Índia Alfa, no ponto de espera, chamar a torre, frequência 11895, altimetra 1013. Comi de 13 e a totalidade de guerra. Chega, bom trabalho. 1-649. Bom voo, 1-649. 08. Oi, Salvador, boa tarde, bom 396, passando ainda a serra, baixada travada. 1-396, tráfego avistado, tem livre pouso na 10, o vento 1-30 graus com 1-0 nós. Tem livre pouso na 10, bom 396. Salvador, boa tarde, o Papa Romeo Índia November Alpha, decolado da 17. Papa Romeo Índia November Alpha, mantém as condições visuais no corredor forte, ao número 10, reporta 20 milhas. Corredor forte, ao número 10, reportará 20 milhas do Índia November Alpha. 1-9649, boa tarde, o ponto de espera pronto, visual 49 na conta final. Gente, mantém o ponto de espera, 1-9649, boa tarde. Inicialmente a linha mantém devido ao Boeing da Gol na curta final da 1-0, Guardião 01. Patrulha Salvador, boa tarde, trip 5446, vai passando 195. Trip 5446, sua identificação, autorizada chegada Amanda, desça para o nível de voo 050. Ah, 050, 5446. TAM 3217, desça para 2000 pés, ajuste 9013, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste 9013, autorizado, reporte estabilizado, TAM 3217. Aos com 102. Controle Salvador, bom dia, Trip 5240. Trip 5240, ação identificação, autorização da Mari. No ponto ideal, desça para nível de voo 060. Mari, do ideal 060, estava em contato com o tempo em 228, perdi o contato com ele. Me chamo agora em definitivo. Ciência. Possibilidade da proa de Duna? Oi. Direita 219, voo 360. Tá fora do solo, Guardião 01. Ciente, Guardião 01, no decolo aos 3.6, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 120, décima 8, por favor. 1208, no farol de Itapuã, chamará o controle Guardião 01. Chego, prossegue. Possibilidade da proa de Duna? Autorizado, ITAP, trip 5240. Grato, ITAP, 5240. Voo no 649, autorizar o decolagem de pistão no zero, o vento 120 graus com 10 nós. Pista decolagem, pista 10, voo no 649. ILS, voo no 807. Voo no 807, chame torre 1895. 1895. Torre, algum no 807, boa tarde. Não, boa tarde, tá lá. Boa noite, 07, continua a aproximação, aguardando que está livre. Controle Salvador, boa tarde, o Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolagem de Salvador, está na linha do litoral, Proa Sul, tem intenção de toque remetida no quartel da ESA-X do Exército, Guardião 01. Vai manter 510, Guardião 01. Mantendo 510, Guardião 01. Ciente, reporte local de arremetida. Reportará a visão para o local de pouso, Guardião 01. Uno 649, decola aos 38, controle agora em 1-20-8, bom voo. 208, senhor, com o controle, boa tarde, bom trabalho. Uno 649. Salvador, TAM 31-5566 da informação Quebec. Por gentileza, autorização para Guarulhos no nível 340. 31-55, informação Quebec, confere, pronto para cópia? Afirmo. Duna, direto, senhora da presente. Lado é o 340, né, via Alfa Zulu 44, após acordo com o ato previsto no plano de voo, decola da pistona 0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após Eudes, transponder é 5031 no controle 120.8. É, Salvador, é o Guno 649, boa tarde, senhora. Voo 1649, contato radar, saída da Elfa e manter nível de voo 240. 240 subindo. Controla Fero 208 e transponda 5031. 3155, confirme o nível. Copiou? 340. 3155, cotejamento correto, reporte não está puxando funcionamento. Reporta aí, obrigado. 396, antes da Juliette. 396, aguarde para ingressar no pátio principal, calma que o seu gate é o 02. Gente, aguardando o Chanel com 396. Salvador, Chanel 6327 para táxi com 93, 6 horas e 4, alterna Salvador. 627, confirmando as informações de táxi sobre o módulo com outra aeronave, são 3 e 4 de autonomia. 93 a bordo, 3 horas e 4, Salvador. 17, autorizado táxi até um ponto de espera, via Índia, Alfa, no ponto de espera Chamaratô, e frequência 18.9, 5 altímetro, 1013, bom voo. Índia, Alfa, 18.9, 5.13, 1, 3, 7, 4. Boa noite, 07, autorizado táxi via Alfa, Juliette, para o gate 06. Alfa, Juliette, 06. 396, autorizado táxi via Juliette para o gate 02. Para o 02, Bono 396. Ponto de espera da 10, pronto, Oxanemia 327, boa tarde. Oxanemia 327, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha, 327. Controle, o Guardião 01, já avisou o placar de pouso. Guardião 01, 970 livre. Livre, grátis, 01. Trinta e cinco, quatro, quatro, meia, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Para 3.000, ajustado 1013, 5.4.4.000. Trinta e cinco, dois, quatro, zero, desce para 4.000 pés, ajuste 1 no 0 no 3. 5240, 4.000, 1 no 0 no 3. Gol 1075, desce para nível de voo 050. Novembro e aqui, Mike, mantém as condições visuais via corredores, ajuste padrão, reporta para da barra. Novembro e aqui, Mike, correção, reporta através de Parito. Gol 1649, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 133-95. 1353-95 com Recife, boa tarde, bom trabalho, 1649. Voltará pro táxi, tá livre, 6321. O vento 130 graus com 1-0-2. Livre decolagem na 06327. 2-1-7, boa tarde, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3-2-1-7. Gol 1075, reduzir para 2-1-0-9. Trinta e cinco, quatro, quatro, meia, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final ILS, posto estabilizado. Reportará o 5446 para 2.000 pés. 3-2-1 confirme para a torre? Não consegui iniciar ainda não, o operador de Stinger não apareceu. Só pode aguardar o ingresso da aeronave no gate 1-0? Claro, estamos aguardando, então reportarei quando completamente pronto, obrigado. 3-2-1, ciente, reporte quando totalmente pronto. Reportará. Para 3-2-1-7, tem condições de agilizar o táxi para o gate 1-0 via Juliette? Claro, senhorita, vamos agilizar sem problemas para o 1-0 via Juliette. No Glide, o 5446, já avisou algum aeródromo. Trip 5446, complete a final, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895, boa tarde. Trip 5240, vai seguir Alfa Tango 72, 7 milhas, com 200 ground state. Trip 5240, ciente. Do embaixo travado. 46. Para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2013 autorizado, reportará. Estou iniciando redução então, evitando tráfego à frente. Sim. Kremer? Oi! Saca, um abraço, filho. Valeu! Atingiu 50, Gol 075, pode ser sobre o seu. Gol no 075, desça para 3000 pés, ajuste padrão. Trip 5240, reduza a velocidade para aproximação, reporte estabilizado. Trip 5240 já reduziu e prestes completo estabilizado. Voa no 075, já retorna, né? Ciente, voa no 075. Trip 5446, ciente, tráfego avistado, tem livre pouso pista 1-0, o vento 1-3-0 graus com 09 nós. Ciente, autorizado pouso 5446. Bora. Salvador, Trip 5241, está pronto para o push e o acionamento. Livre, chama para emitir táxi, 5241. Autorizado, reportar em táxi, 5241. Aproximação número 2 para pouso, tráfego número 1, um ATR da companhia, agora 3 milhas da cabeceira 1-0. Continue a guarda pista livre, o trip 5240. Continue a guarda, trip 5240. O 1075, desça para 2000. Ajuste padrão, reporte no localizador. Papa Romeu Índio November Alpha, não atraso nem formar na inspetor, frequência livre. Olhe, Salvador, Xander 6327, solicita nível 180 como final. Sim, aqui, sobrou para mim, eu digo 180, Xander 6327. 180, 6327. 155, aguarde para o posicionamento. Informa que é o número 2 no setor. Sim, está aguardando. Azul 6918, essa é a identificação, autorizado a chegar na mar e desça para nível de voo 050. Agilizando. Paulo 5446 da Trip de Copa. 5446, autorizado táxi de Alfa Quilo para o pátio 3, na posição 03, atente ao ETR-72 da Trip no pátio, que irá taxiar até o ponto de espera. Alfa aqui do pátio 3, posição 03, atento com o tráfego da companhia. 4446, confirmando a posição 03. Corredores, reporte através de Paris. Reporte através de Paris. Confirme. Protáxio, Chané 6321. Chané 6321 para o táxi, nós somos 114 a bordo, com 5 de autonomia, alternamos Goiânia. Chané 6321, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamará a sua frequência 1 no 8, 9, 5, altímetro 1 no 0 no 3. Parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama a 3 no 8, 5, obrigado. Salvador, Tripice, com 241 para o táxi, 57, 3 horas na autonomia, alterna Serra Bravo, Mãe, Quilo. Ei, passageiro no 9BX, Mike, visão acertada. 9BX, Mike, boa tarde, da presente, autorizado final da 17, o vento, correção, o ajuste no 0 no 3, reporta 3 milhas fora, 9BX, Mike. Autorizado final do Norte, faltará 3 milhas fora, 9BX, Mike. 1 no 075, check 3. Baixo gravado e LR. 1 no 075, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 1 no 09. Ok, livre pouso na 1 no 0, voo no 075. Posso pôr? A posição é 04 no 43. 0443, 20, 5, 2, 4, 0. Do pátio, Tripe 5241. Tripe 5241, ainda seguir a Airbus 3, o 18 da Avianca, sua frente, não com o número 2 para o ponto de espera, no mesmo chamará a torre, frequência 1 no 8, 9, 5, altímetro 1 no 0, 1 no 3. Gente, chega a aeronave da Avianca, ponto de espera 1895, Tripe 5241. Perto. Oi. Maria. Chané 6321, boa tarde, alinhar e manter, cabeceira no zero. Livre alinhar e manter pro 6321, a 10. Ei, 9BX Mike, 3 milhas fora aqui. 9BX Mike, autorizado pouso pistão no 7, o vento 1 no 30 graus com 1 no 0 nós. Autorizado pouso na 1 no 7, 9BX Mike. Fogo 1 no 0, 7, 5, no solo 5, 5, libera a direita e chama o solo 1 no 2, 1 no 9. Azul 6918, após etapa, desça para 2.000 pés, ajuste padrão. Estimativa, após etapa, 2.000 pés, confirma o ajuste. 10013. 10013, Azul 6918. Com 1075, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Informa que irá aguardar a liberação do seu gate, é o 09. Informa que a aeronave que está ocupando o mesmo já iniciou o pushback. E manter, cabeceira 10. Ali, manter, não, no diabo, 5241. Parede, Vitor Maquebec. Vitor Maquebec, reporta rotatória visual para o campo. Rotatória visual para o campo, Vitor Maquebec. Mike no solo, ao 57, autorizado backtrack, reporta livrando parte 4, 96, Mike. Metro 1013. Parte 1 no Indy Alpha, no ponto 0 vai chamar a torre 1895, está 3, vamos 57. Controle Salvador, mais alguém, boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, proceda. Continua em patrulhamento, postura Salvador, Guardião 01. Pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, 5241. Gol 1755, aciona a dedicação, autorizar a chegada bomba e desça para 4.000 pés, ajuste 1013. Adoro 6321. Para o controle? Xanem 6321, seria possível, por favor, coordenar com o Recife, o nível 380 final? 380? Afirmo, 380, por favor. Gente, aguarde. Obrigado. Visual com o campo, Papatango Vitor Maikebec. Papatango Vitor Maikebec, chame torre 1895. 1895 é 10, que pode, por favor. Do Batalha, Papatango Vitor Maikebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, o ajuste 1013, da presente, autorizado final da 17, reporta 2 milhas da cabeceira, o Vitor Mike Quebec. Autorizado final 17, da presente, reporta 2 milhas da cabeceira, Vitor Mike Quebec. Salvador, boa tarde, 3155, pronto, na porta 0 da 0. 3155, boa tarde.